vendo aí? Eu aqui na carência e você na sofrência. Que sorte essa minha. Quero ser todo seu e te dar muito amor. Me adote, mãinha. O nome do sucesso é Me Adote, Mãinha. Pietro e Abel. Hoje eu fiquei sabendo que você tá sozinha, ainda pensa em mim, eu aqui te amando. Se não tem nada a perder, por que não arrisca me dar nova chance e me inclui nos seus planos? Vejo o tempo passou, sou uma outra pessoa, posso até te provar que estou muito mudado. Só não muda esse amor que tenho por ti, porque sempre te amei, continuo apaixonado. Tá vendo aí? Eu aqui na carência e você na sofrência. Que sorte essa minha. Vai vendo aí. Não consigo dormir pensando em você a noite todinha. Rever isso aí. Sou louco por ti, você sabe disso, minha neguinha. Quero ser todo seu e te dar muito amor. Me adote, mãinha. O tempo passou, sou uma outra pessoa, posso até te provar que estou muito mudado. Só não muda esse amor que tenho por ti, porque sempre te amei, continuo apaixonado. Tá vendo aí? Eu aqui na carência e você na sofrência. Que sorte essa minha. Vai vendo aí. Não consigo dormir pensando em você a noite todinha. Rever isso aí, sou louco por ti, você sabe disso, minha neguinha. Quero ser todo seu e te dar muito amor, me adote, mãinha. Tá vendo aí, eu aqui na carência e você na sofrência. Que sorte essa minha. Vai vendo aí, não consigo dormir pensando em você a noite todinha. Rever isso aí, sou louco por ti, você sabe disso, minha neguinha. Quero ser todo seu e te dar muito amor, me adote, mãinha. Me adote, mãinha. Me adote, mãinha.